Thank you.

Slower. Do it a little bit slower. How can we change the BPMs? mover. Tens-me a ouvir? Estás a ouvir? Rui. Até o. Até os botes saem da sala. Thank you. Uma punheta. нет. И ако трае ушки. Agora, o que fazer? Bater outro?